escritório, roupeiro dos sonhos, fazemos aquele closet, tudo isso e muito mais em um só lugar. O melhor com aquele preço especial que cabe no seu bolso. Paulo Móveis Planejados, Rodovia Transamazônica no bairro Daniel de Freitas, saída para Nitzilândia. Fone 93 992130280. Instagram Paulo Rabelo 13. Paulo Móveis Planejados, onde seu sonho vira realidade. Ei, você? Eu? Sim, você que não aguenta mais boca amarga, azia, má digestão e dor de cabeça. Isso é um pedido de socorro do seu fígado. Fica tranquilo, que Suquepar é a solução. Há mais de 100 anos no mercado, Suquepar ajuda pessoas como você a eliminar esses sintomas, que podem até ser sinais de problemas mais graves, como gordura no fígado ou cirrose. Suquepar é bom mesmo, hein? Pede Suquepar na sua farmácia de preferência. Valeu, deixa eu ir correndo atrás do meu Suquepar. Tchau, obrigado. Exclusividade Farmácia do Trabalhador de Brasil Novo. Fone 93 991 26 5618. Saúde é coisa séria, a gente cuida com amor na Farmácia do Trabalhador. Diz que entrega 991 26 5618. Já cuidou da saúde da sua família hoje? O Lab Center tem check-up para toda a família. Combos de exames para a família inteira, para o homem, para a mulher e para a criançada. Preços especiais que cabem no seu bolso. Deixe sua saúde em dia. Vim para o Lab Center. Marque seu check-up hoje mesmo. Ligue para a nossa central de atendimento 992294677. Ficamos localizados na Rua do Comércio, ao lado da Farmácia do Trabalhador, em Brasil Novo. Lab Center. Vamos tomar uma. Ei, você quer tomar uma cerveja com os amigos estupidamente gelada e com o menor preço da cidade? Então venha para Empório Mix Distribuidora. Temos bebidas quentes e geladas, cervejas, refrigerantes, uísques, cachaças e água mineral. Empório Mix, diz que entrega 93 99189 0421. Bora, toma uma. Empório Mix, sua economia de verdade. Pro meu coração, eu quis até morrer depois que foi embora. Em volta tão tranquila, depois que já não tem mais amor. E sem você, com mais frio meu inverno, parecia frio eterno. Você é minha dor. Vai saber o que um dia eu vivi. Eu quis até morrer, pois que foi embora. E volta tão tranquila, depois que já não tem mais amor. Sem você, ficou mais frio meu pé. Atenção, emissoras, ao top de 5 segundos.